Rádio Clube Imperial de Taquaritinga. O sucesso, as notícias, o esporte, as atrações, os acontecimentos sociais, tudo incluído em... Avanço 70. Um programa carinhosamente produzido por Custódio Nunes, em ritmo de horário nobre.